Ficheiro 85, página 560, capítulo 29. Mais sinceridade. À noite, depois de terminado o jantar, sentávamo-nos geralmente na sala com Jenny e Ian a conversar sobre assuntos diversos ou ouvindo as histórias de Jenny. Esta noite, entretanto, foi a minha vez. Deixei Jenny e Ian arrebatados ao contar-lhes sobre a senhora McNab e os soldados ingleses. Deus sabe muito bem que os rapazes foram feitos para apanhar, ou não os teria criado com tanta parte do diabo. A minha imitação da avó McNab fez todos desatarem às gargalhadas. Jenny limpou as lágrimas de tanto rir. Meu Deus, é verdade, e ela sabe melhor do que ninguém. Quantos filhos teve ela, Ian? 8? Ian balançou a cabeça. Sim, no mínimo. Não consigo nem lembrar-me do nome de todos. Parecia sempre haver um ou dois McNab por perto para irmos caçar, pescar ou nadar quando Jamie e eu éramos crianças. Vocês cresceram juntos? Perguntei. Jamie e Ian trocaram longos olhares cúmplices. Ah, sim, conhecemo-nos, disse Jamie rindo. O pai do Ian era o administrador de Lallybroch. Como Ian é agora. Em diversas ocasiões, durante a minha imprudente juventude, vi-me lado a lado aqui com o Sr. Murray a explicar a um ou outro dos nossos respectivos pais como as aparências podem ser enganadoras ou, quando isso fracassava, como as circunstâncias alteram o caso. E quando isso não funcionava, disse Ian, vi-me, num número igual de ocasiões, debruçado sobre a cerca, juntamente aqui com o Sr. Fraser, a ouvi-lo berrar enquanto eu esperava a minha vez. Nunca, retrucou Jamie indignado, eu nunca gritei. Chama-lhe o que quiseres, Jamie, respondeu o amigo, mas fazias um bocado de barulho. Vocês os dois eram ouvidos a quilómetros de distância, interpôs Jenny, e não só os gritos. Ouvia-se o Jamie a argumentar o tempo todo até chegar à cerca. Sim, devias ter sido advogado, Jamie, mas não sei porque é que deixava sempre que argumentasses, disse Ian sacudindo a cabeça. Acabavas sempre por nos meter em mais confusão do que já estávamos. Jamie começou a rir de novo. Estás a falar da torre? Estou. Ian voltou-se para mim, fazendo um sinal para o oeste, onde a antiga torre de pedra se erguia da colina atrás da casa. Essa foi uma das melhores argumentações de Jamie, continuou revirando os olhos. Disse ao Brian que não era civilizado usar a força física para fazer prevalecer um ponto de vista. O castigo físico era bárbaro, disse ele, e ainda por cima antiquado. Espancar alguém só porque havia cometido um ato com cujas ramificações, foi assim mesmo, com cujas ramificações a pessoa não concorda, não era de todo uma forma construtiva de castigo. Por esta altura já todos tínhamos desatado a rir. E o Brian ouviu tudo isso? Perguntei. Ah, sim, Ian assentiu. Eu fiquei ali, em pé, ao lado de Jamie, a fazer que sim com a cabeça, sempre que ele parava para respirar. Quando finalmente as palavras de Jamie se esgotaram, o pai tossiu um pouco e disse: Estou a ver. Em seguida, virou-se e ficou a olhar pela janela por alguns instantes, agitando a correia de couro e balançando a cabeça, como se estivesse a pensar. Ficámos ali, de pé, lado a lado, como Jamie disse, a suar. Finalmente, Brian virou-se e disse-nos para segui-lo até à estrebaria. Deu uma vassoura, uma escova e um balde a cada um e apontou em direção à torre, revelou Jamie, continuando a história. Disse que eu o tinha convencido do meu ponto de vista e que, portanto, optara por uma forma de castigo mais construtiva. Os olhos de Ian reviraram-se lentamente para cima, como se seguisse as pedras ásperas da torre de baixo para cima. Aquela torre tem 20 metros de altura, disse-me, e 10 metros de diâmetro, com 3 andares. Soltou um suspiro. Varremos tudo, de cima a baixo, e esfregámos tudo. Levámos 5 dias, e até hoje, sempre que tosso, consigo sentir o gosto da palha de aveia estragada. E tentaste matar-me no terceiro dia, disse Jamie. por nos ter metido naquilo. Tocou na cabeça com cuidado. Fiquei com um corte enorme acima da orelha, onde me atingiste com a vassoura. Ah, bem, disse Ian despreocupadamente. Isso foi depois de me teres partido o nariz pela segunda vez, de modo que ficámos quites. Podes confiar num Murray para acertar as contas, disse Jamie, sacudindo a cabeça. Vejamos, intervim contando pelos dedos. Na tua opinião, os Frasers são teimosos, os Campbell são sorrateiros, os Mackenzie são encantadores, porém dissimulados, e os Graham são burros. Qual é a principal característica dos Murray? Podes contar com eles numa luta, responderam Jamie e Ian ao mesmo tempo. E depois riram. É verdade, disse Jamie recuperando. Só esperas que eles estejam do teu lado. E os dois homens romperam em acessos de riso outra vez. Jenny sacudiu a cabeça para o irmão e o marido com um ar de desaprovação. E ainda nem bebemos vinho, disse. Deixou a costura de lado e levantou-se com esforço. Anda comigo, Claire. Vamos ver se a senhora Crook fez biscoitos para acompanhar o Porto. Ao voltar pelo corredor, 15 minutos depois, com bandejas de comida e bebida, ouvi Ian dizer: Então não te importas, Jamie? Com o quê? Que nos tínhamos casado sem o teu consentimento? Eu e a Jenny, quero dizer. Jenny, à minha frente, parou de repente, junto à porta que dava para a sala. Ouviu-se um leve resfolegar no sofá de dois lugares, onde Jamie se deitara, os pés em cima de uma almofada. Como eu não te disse onde estava, e tu não sabias quando eu voltaria, se é que voltaria, não posso culpar-te por não esperares. Eu podia ver Ian de perfil, inclinado sobre o cesto de lenha. O seu rosto longo e amável tinha um ar ligeiramente preocupado. Bem, não achava certo, especialmente sendo eu aleijado. Ouviu-se um resfolegar mais alto. A Jenny não podia ter um marido melhor, mesmo que tivesses perdido as duas pernas e os braços também, disse Jamie bruscamente. A pele clara de Ian ruborizou-se levemente, constrangido. Jamie tossiu e tirou as pernas da almofada, inclinando-se para apanhar uns gravetos que haviam caído do cesto. Como é que acabaste por casar, então, tendo em conta os teus escrúpulos? Perguntou, um dos cantos da boca curvando-se para cima. Tem piedade, homem, protestou Ian. Achas que tive algum voto na matéria contra uma Fraser? Sacudiu a cabeça, sorrindo ao amigo. Ela foi ter comigo ao campo uma vez, enquanto eu tentava reparar uma carroça que perdera a roda. Saí debaixo da carroça, todo coberto de terra, e vi-a parada ali, parecendo um arbusto coberto de borboletas. Olhou-me de cima a baixo e disse. Parou e coçou a cabeça. Bem, não sei exatamente o que ela disse, mas acabou com ela a beijar-me, sem se preocupar com o facto de eu estar imundo, e a dizer... Muito bem, então casaremos no dia de São Martinho. Abriu as mãos num gesto cómico de resignação. Eu ainda estava a explicar porque não podíamos fazer tal coisa quando me vi diante do padre a dizer aceito, Janet, e a fazer uma data de juramentos inverosímeis. Jamie balançou-se para a frente e para trás rindo. Sim, sei como é, disse ele. Faz-nos sentir um frio na barriga, não é? Ian sorriu. Todo o acanhamento esquecido. Isso e tudo mais. Ainda sinto isso, sabes? Quando vejo a Jenny de repente, parada contra o sol na colina, ou a segurar o pequeno Jamie, sem olhar para mim. Vejo-a e penso, meu Deus, não é possível que ela seja minha, não pode ser verdade. Sacudiu a cabeça, os cabelos castanhos caídos na testa. E então ela vira-se e sorri para mim. Ergueu os olhos para o cunhado. Um amplo sorriso no rosto. Bem, sabes do que estou a falar. Já vi que é a mesma coisa entre ti e a tua Claire. Ela é muito especial, não? Jamie assentiu com a cabeça, concordando. O sorriso não deixou o seu rosto, mas alterou-se de certo modo. Sim, disse suavemente, sim, é. Enquanto comíamos e bebíamos, Jamie e Ian continuaram com as reminiscências da sua infância partilhada e dos pais. O pai de Ian, William, morrera logo depois da primavera, deixando Ian a administrar a propriedade sozinho. Lembras-te do dia em que o teu pai nos veio buscar à fonte e nos fez acompanhá-lo até ao ferreiro para que víssemos como se conserta o travão de uma carroça? Sim, e ele não percebia por que motivo continuávamos a remexer-nos e a contorcer-nos. E passou o tempo a perguntar se precisávamos de ir à casa de banho. Os dois homens riam tanto que não conseguiam acabar de contar a história. Então olhei para Jenny. Sapos, disse ela sucintamente. Cada um deles tinha cinco ou seis sapos dentro da camisa. Ah, meu Deus! Exclamou Ian, quando um deles subiu pelo teu pescoço e saltou da tua camisa para dentro da fornalha, achei que ia morrer. Não imagino por que razão meu pai não me torceu o pescoço em diversas ocasiões, disse Jamie, sacudindo a cabeça. É um milagre eu ter sobrevivido. Ian olhou com um olhar pensativo para o seu próprio filho, perto da lareira, laboriosamente empenhado em empilhar blocos de madeira. Não faço a menor ideia de como vou lidar com o assunto quando chegar o momento de ter de bater no meu próprio filho. Quero dizer, ele é tão pequeno. Fez um gesto desalentado na direção da pequena e robusta figura, absorta na sua tarefa. Jamie examinou o seu homónimo comicamente. Sim. Com o tempo será tão traquinas como nós fomos. Afinal, até eu devo ter parecido pequeno e inocente um dia. Parecias sim, disse Jenny inesperadamente, indo colocar uma caneca de sidra na mão do marido. Fez uma festa na cabeça do irmão. Eras adorável em bebé, Jamie. Lembro-me de ficar a olhar para ti no berço. Não devias ter mais do que 2 anos, adormecido com o dedo na boca. E concordávamos que nunca tínhamos visto um rapaz tão bonito. Tinhas bochechas rechonchudas e lindos caracóis ruivos. O belo rapaz adquiriu um interessante tom rosado e bebeu a sua sidra de um só golo, evitando os olhares. Mas não durou muito, disse Jenny, os dentes brancos reluzindo num sorriso malicioso para o irmão. Que idade tinhas quando levaste a primeira tareia, Jamie? 7? Não, 8. Respondeu Jamie, empurrando mais um tronco para a pilha fumegante de brasas. Meu Deus, como doeu! 12 vergastadas no rabo e ele não afrouxou nem um pouco, do princípio ao fim. Nunca afrouxava. Sentou-se sobre os calcanhares, esfregando o nariz com os nós dos dedos. As suas faces estavam afogueadas e os seus olhos brilhavam com esforço. Quando terminou, o pai saiu e sentou-se numa pedra enquanto eu recuperava. Então, quando parei de berrar e passei a choramingar baixinho, chamou-me. Pensando nisso agora, lembro-me exatamente das suas palavras. Talvez possas usá-las com o pequeno Jamie, Ian, quando chegar a hora. Jamie fechou os olhos, relembrando. Colocou-me entre os seus joelhos. Fez-me olhar para ele e disse: Esta é a primeira vez, Jamie. Terei de fazer isto de novo, talvez 100 vezes, até te tornares um homem. Riu-se um pouco e continuou. O meu pai fez isso comigo, pelo menos tantas vezes. E tu és tão teimoso como eu era, disse. Às vezes vou dizer que tive prazer em bater-te, dependendo do que fizeste para merecer. Na maioria das vezes não vou gostar, mas falo-ei mesmo assim. Por isso lembra-te, rapaz, se a tua cabeça inventar travessuras, o teu rabo vai pagar por isso. Em seguida, deu-me um abraço e disse: És um menino corajoso, Jamie. Vai para casa agora e deixa a tua mãe confortar-te. Abri a boca para falar e ele disse com a mesma rapidez: Não, sei que não precisas, mas ela precisa. Vai ter com ela. Então voltei para casa e a mãe deu-me pão com doce por causa disso. Jenny desatou a rir de repente. Acabei de me lembrar, disse ela. O pai costumava contar essa história a teu respeito, Jamie, sobre a tareia que te deu e o que lhe disseste. Disse que depois de te mandar para casa, tu percorreste metade do caminho. Depois paraste de repente e ficaste à espera dele. Quando ele foi ao teu encontro, ergueste os olhos para ele e disseste: Só queria perguntar-lhe, pai, gostou desta vez? E quando ele respondeu que não, tu assentiste com a cabeça e disseste: Ótimo, porque eu também não gostei muito. Rimos todos. Depois, Jenny ergueu os olhos para o irmão, sacudindo a cabeça. Ele adorava contar essa história. O pai sempre disse que ias acabar por matá-lo, Jamie.